até o farol da Barra ou até a liberação do controle em 1.9.35, até 1.8.6, acione 5.0.73. Bravo Zulu. Direcionamento, chame a torre para o táxi. Confirme o POB. Show voo. Sente observando azul, após o mesmo, Juliette 04, obrigado. Aliado e pronto, 6771. 1834, mantém a posição antes de ingresso na alfa. Porta alta 3566. 566, mantendo. Chama agora o solo, 121, decimal 9. 219. É o 3566, boa tarde. O ajuste padrão 250 graus 89. Iniciando 677. Gente, vai ingressar aí na Alfa, agilizando. Chame a Juliette para ingresso, parte 1. Alfa, agilizando. Chamar antes da Juliette para ingresso, está 3566. O Mike Alfa, estou vindo de 10 graus direito para essa formação. A livre desvio, Golf Mike Alpha. Centro, controle de Salvador, boa tarde. Golf 1328, com informação Mike, passa 240 para 170. Gol 328, identifica. Na chegada cara, desce até o 0620. Repetindo então a informação para o gol 328, desça para o 060 na chegada Cari, será o número 3 para aproximação. Para 060 na Cari, gol 328. É 771, decolou 51 no controle 1935, boa viagem. 1935. Controle Salvador, boa tarde, Web 6771. Boa tarde, Web 6771, contato radar, saída Golf, Sobel 340. Saída Golf, Sobel 340, 6771. Paulo, por gentileza, poderia confirmar a temperatura no momento por 3566? Confirme? Poderia confirmar a temperatura no momento pro 3566? 27 graus. Certo. Autorizado a descida aqui no Quebec Sierra e para coordenação com os tráfegos locais, tem a frequência livre, não tenho nenhum tráfego a informar. Carlos, o Lula está pronto para a colagem? Quebrado, o Lula está pronto para a colagem? Ah, negativo, vai precisar retornar, cortar o motor na posição, já chama em 2 minutos. Gente, reporte alinhado e pronto. Siga. Instalei o acionamento, aguarde de cópia. Acionamento, aguarde a cópia. 28, go 1600. Tango Golf Mike Alpha, livra terminal e chame agora o centro, frequência 1288 e alterna 1264. 1288, 1264, vamos para aqui. Salvador, azul 4061, tá pronto no Ponte Vera. O azul, a linha decola 28013 no ajuste, 230 graus, 10 nós. A linha decola azul 4061. Delta 8001, informação Mike, autorização para receber. Recife, mantém escuta e aguarde. 8001. 330, aguardando. O Fábio 2291 para cópia. Jet 6721, cópia. 10. Altímetro 1093. 7010, 1093, gol 924. 2-1 no Webjet, Salvador Fortaleza, nível 3-1-0. Aeroviapes 1-1-9, pista 2-8 com curva à direita, subida Momo, transição Frote, acione o transponder 5-1-2-4, controle 1-9, decimal 3-5. Jet 6721, então autorizado Fortaleza, no nível 3-1-0, decolando a cabeceira 2-8, primeira curva à direita, na saída Momo, transição Frote. Segue pela Pesulu 195124, código transponder 1935, o controle Salvador, Webjet 6721 no gate 612. Chame quando pronto para todo funcionamento. Demará quando pronto, obrigado pela colaboração. Conselho 2291, para cópia. É Uno da Azul, decolou 56, chame controle 1935 para viagem. 1935, obrigado. Bom final de semana, até a próxima. Valeu. Controle Salvador, boa tarde, azul 4061. Boa tarde, azul 4061. Contato radar, Sabel 300, saída gole. 300, gole, obrigado. Salvador, muito boa tarde, gol no 754, paciente da Mike, solicita para Recife, nível 390. Pronto para o ingresso, Zulu, ingresso e decola 28.013 no ajuste, 250 graus, 12 nós. 090, aerovia Whisky 1, decola da pista 28 com curva à direita, subida Lotar, acione o transponder 5063, controle 19 decimal 35. Beleza, nível 090 pelo Whisky 1, pista 28, curva direita, Lotar, quando responde 5063, chamará o 119 decimal 35. Secretaria do Azul na Câmara. Chame para o táxi. Secretaria do Azul na Câmara, chamada para o táxi. Reporte pronto. Fine localizer, go 1600. Complete final approach, call tower 118.60. 118.60, good day, go 1600. Salvador Tower, good afternoon, go 1600, have runway sights down and locked 3 miles for the outer mark. Clean approach and expect your land, go 1600, wind 240 degrees, 09 knots. Could you say again, please, we are clear to land? Continue approach, go 1600. Roger, standing by, go 1600. Reduza para 220 nós, go 1328. 3 mil pés, 10, 1320 nós, go 1328. Correto, go 924 para 2 mil pés, autorizado ILS em forma estabilizada. Livre ILS estabilizada, 102 mil pés, go 924. O ajuste 1013. Ajuste 1013, chamada no hotel para cruzamento com aérea 2291. 8001, pronto para cópia? Pronto, cópia, 8001. Salvador Recife, nível 330, aerovia Perusk 58, decolagem pista 28 com curva à direita, subida Aron, transição Melim. Acione 5121, controle 19.35. Runway 28. Roger, clear to land, runway 28, go on 600. Carlos do Luta colado agora aos 1600, controle 19.35, bom voo. 19.35, Zulu, bom final de semana. Chame para pushback acionamento. Chama lá. O 924 reduz agora para 1709. Já reduzindo a 924. Ok. Controle Salvador, boa tarde. Papa Tango, isso que Bravo Zulu, fora do solo. Que Bravo Zulu, corredor Axé, 1000 pés. Axé 1000, Zulu. Bravo Zulu, qual seria a radial de saída para a Serra Novembro Delta, Vitor? 243. Direto então está autorizado e é autorizado também a subida para o nível 065. Isso que Bravo Zulu. Tá tudo liberado, Zulu. 119.35. Que autorizado então nível 390 na Paris 58 para Recife. E para a pista 28, curva direita, saída Aron, transição Melim. Controle de saída 109.35, transponder 5126, gol no 754. Chame pronto. Mará pronto. É, só protege o nível autorizado, o gol no 754, o nível? 39. 39. 390. Afirmativo, 390. Ok. É o Tango Resident para o acionamento com 04 a bordo. Alterna Campinas, 4 horas e meia de autonomia. Acionamento, chame táxi. Tem que chamar para o táxi, o Tango Resident. Para 2 mil pés, no 013, reportará estabilizado, gol no 328. Salvador voltando, 3660, atingindo 150. A 3660, identifique e continua a descida até o 050. Ficou 050, informação Mike. 230 Aracaju, ciente, está ciente que a pista de Aracaju está fechada até os 45? Desta? Só um instante, vou verificar o nosso. Segundo aqui o notão que a gente tem aqui, de 11h30 até 16h45, a pista está fechada para desenrolamento. Tá, ciente, o gol no 806, eu volto a chamar. Ok. Então, 8001 na ponte 11 para o pushback acionamento. Está autorizado, chame táxi, 8001. Chamará para o táxi, então 8001. Portaria 2291 na hotel, aguardando para cruzamento. Ok, mantenha por 100, aguarde para cruzamento. Mantenha a posição, aguarde para cruzamento. Salvador Ground, desce no Gol 1600, taxi Delta. Gol 1600, taxi until stand number 6. Ok, clear to position 6, Gol 1600. Solo é o Gol no 806, voltando, a gente está ciente do fechamento lá da pista, mas o nosso horário previsto de chegar é depois. Ok, ciente. O 806, mantém a escuta agora de cópia 230, Aracaju. A escuta para cópia no 806. Keep your position before taxiway Juliet. Roger. Position, departure at 0600. Estabilizando com pista à vista, Gol no 328. Completa final, torre 118, meia dúzia, um gol no 328. 18 meia, uma boa tarde, 328. Boa. Torre Salvador, boa tarde, gol 1328, boa tarde. 1328, número 2 na aproximação, continue, aguarde a autorização, ajuste no 0 no 3. No 0 no 3, não, você escuta no 328. Zoom, expedite your taxi and taxi to the left until gate number 10. Expediting taxi. Position number 10, go 1600. Para chegada em pitch, trip 5487 e desça até o 070. E pitch descendo para 70 ao 5487. Vira esquerda, chama o Solinho 21, decimal 9, antes de ingressar na alfa. Antes da Alfa 219, livre no meio esquerdo, 920. 2173, Guarulhos 340, será coordenado, mantém escuta agora. A escuta, 3173. Portaria 2299, poderia permitir após o Boeing, que respeita a gente da Vale. De imediato, ok? Cruzamento imediato pela aeronave na final da 28. Força aérea 2 cruzará imediatamente. Obrigado. Falou, bom dia, Gol 924, Libro. Gol 924, sem táxi em frente. Ingresso pátio 3, deixando para o ingresso no pátio 1. Em frente, pátio 3, para o pátio 1. De 4 milhas e meia, baixado e travado no 328. Prestado, pouso autorizado, pista 28, 240 graus com 1 no nós. Teve pouso, pista 28, gol no 328. Torre 1 no 8, decimal meia, portaria 291. Outra 3660, altímetro no 013, vê se mantém a 2000. Reporte localizador. 013, 2000, reporte localizador 3660. O que é o B? 3636. Ok. Só observando o 37 da Gol ingressando no portão 10, após prossegue o táxi via Juliette Alfa. Ponto espera da 28, chame a turma 18, decimal 6, ajuste 1013 padrão, então 8001. Observando a aeronave da Gol, partindo no 10, após Juliette Alfa, ponto de espera da 28, torre 118, 6, UTAN 8001. Sola, Piat 672, ano, gate 612, despega de palestra. Cacho de Rio à esquerda. A 30 milhas. Solo 924. 924 não tem posição avante para ingresso, Pátio 1. Atém. Solo 1806 na 3, está pronto para o pushback acionamento, aguardando a autorização. Ok, aguarde a autorização. Aguarde o pushback e acionamento, está pronto para cópia? Afirmo. Ok, para Aracaju, número de voo 230, aerovia Golf 677, decola da pista 28 com curva direita, subida Aron, transição Melim. Acione 5125 e o controle 11935. Gol no 806 autorizado para Aracaju, nível 230 via Golf 677, decola da 28 com curva direita, saída Aron Melim. O transponder é 5125, controle 11935, cotejou no 806. Livrando 219 antes de ingressar na Alfa Gol no 328. Sequenciamento, curva esquerda proa 200, limite localizador, Gol 1697. Esquerda 200, limitado ao localizador, 1697. Inicie no portão 612. Após a passagem da aeronave da Barigan na nossa retaguarda, Piat 672, já não vai necessitar pushback, acionamento do cedo. Solo Salvador, Gol 1, 3, 2, 8. Solo Salvador, Gol 1, 3, 2, 8. 3, 2, 8, seis táxis em frente, agilizando. Ingresso no pátio 3, chama para ingresso no pátio 1. Ingressando no pátio 3, agilizando e chama para o 1 no Gol no 328. O Gol 924, ingresso e pátio 1 no portão 11. Ativando o portão 11, 924. Porta aérea do Arona Gol 7. Gol 697, curva direita, proa 250, reporte estabilizado localizador. Desce, mantenha 2000, altímetro no 0, 1-3. Desce para 2000, na proa 250, reportará no localizador, 1697. Trip 5487, desce, mantenha nível de voo 040. 040, trip 5487. Vai ter a interdição da pista aí de, a interdição de 1200 metros? Deixa em uso é 28, não tem obras ainda. Só os outros 90 metros da 28 que estão impraticáveis. Ah, ok, então. Gente. Aqui. Ok, mantém a escuta, aguarde o corpo. Nossa, escuta aguardando. Localizador e visual com a 28, dando 3660. 3660, redução a critério, livre LF, 4 milhas para o marcador externo, chame a torre, frequência 1186. 186, até daqui a pouco. Eu com grato, obrigado. Táxi, o Papa Romeu, Tango Romeu Ginete, posição aerostar. Autorizado o táxi, reporte para ingresso no 7. Tente reportar para ingresso no 7, da Mola Direta. O táxi vai para o 03, Gol no 328. Autorizado, check trem. Pouso autorizado, pista 28, vento 260 graus, 08 nós. Autorizado, pouso na 28, 3660. Cedo 291, saída lotar, manterá nível 090. 0233, Recife, pronto para o táxi. O Gol 806 não copiou o POB. POB do 1806, 85. 85 a bordo, ciente. Aí, táxi à direita, Índia Alfa até o ponto de espera da 28. Ponto de espera, torre 1 no 8 decimal 6, ajuste 1013. Gol no 806. O ajuste é 1013, iniciou o táxi à direita, Índia Alfa, ponto de espera da 28. Quando pronto, chama a torre 126. Gol no 806. Então vai alinhar e manter na 107, vai taxiar via pista e vai alinhar e vai chamar pronto o Tango Romeu Juliette. Tem táxi via pista, chamará quando pronto na 107 o Tango Romeu Juliette. Subida esquerda, subida Gol Eval, pós-Eval direto, posição Eudes. Acione o transponder 5132 e o controle 19.35. Tá, 3173, autorizado Guarulhos. Nível 340, pela Upper Risk 50. Decola pista 28, curva esquerda, Gol Eval, pós direto Eudes. Decola no 32, código de transporte, 1935, controle. Chega como pronto, pela pro estacionamento. Camarada 3173. Sala 7721, pronto para o táxi 95 a bordo. 4:20 até na Recife. Eu não copiei o POB. 95 pessoas a bordo, 95. 6721, ciente, segue o 737 da Gol, número 2, ponto de espera da 28. Lancha minha torre 118.6, ajuste 1013. Ativo, que não aeronave da Gol como número 2, ponto de espera 18.6, torre, objetivo 721. 2013, 5487. Salvador. Sobre a pista, a parte, metade da pista, a partir da delta, até a cabeceira oposta, ok? Chuva leve e pista um pouco molhada, tá 3660. Sente, tá 3660. 18.6 ou no 690. Andrei 566, pra cópia. Pronto, 3566. Salvador Aracaju, nível 190. Decola da pista 28 com curva direita, subida Arão, transição Melim. Acione 5141 e o controle 119.35. Autorizado 190 para Aracaju, decola da 28 na saída Arão, transição Melim. 5141 é o transponder e o controle de saída 1935, esse é o 3566 da TAM. Afirmativo, primeira curva direita, à direita após decolagem, chame para acionamento e pushback. Primeira curva à direita, chamará o TAM 3566. Saldo 5 está com a gente obrigado. Confirme. Pistão 217, 270 graus, 08 nós. Totalizado decolagem 17, está com a voz direta. TAM 3660. No solo agora aos 17, livre primeira à esquerda. E antes de ingressar na delta, chame no solo em 121, decimal 9. Esquerda 209, Santa 360. Você é 209, agradece. Controle, Zulu. Chega. 1930, chamado de pouso, 1-8, bola, bola, partiu Brasília. 1-8, correção, 930, chamado de pouso, FIR Brasília, 1-8-0-0, obrigado. 1-9-2-0, chamado de pouso, ciente, hein? Da Gol, após ingresse na Alfa e chame essa Juliette para ingresso ao Patiola. Após, Boeing da Gol, Alfa Juliette, reportar ingresso ao Patiola, na 3660. Livre pouso, Gol na 6, 9, 7, 2, 2.